nós ficamos tristes com a sua ausência. Mostra o seu sapateado, que traz alegria porque é bem enfesado. O teu nome é querido de verdade, vem cantar comigo pra matar saudade, vem ouvir. Melodia, a nossa batucada, que tem toda a cadência, oh. Não deixe que vai rompendo a madrugada, nós ficamos tristes com a sua ausência. Vem ouvir a nossa melodia, a nossa batucada, que tem toda a cadência, oh. Não deixe que vai rompendo a madrugada, nós ficamos tristes com a sua ausência. Eu venho de muito longe, na batida do samba. Eu quero sambar, eu quero sambar, eu quero sambar. Nhê, nhê, nhê, nhê, nhê. Ouvimos com Dircinha Batista, de Bussi Moreira, João da Silva e Manuel Francisco, na batida do samba. Antes, com Castro Barbosa, de Valfrido Silva, Convite para o Samba. E abrindo este bloco, Patrício Teixeira, de Germano Augusto, Sabor do Samba. Estamos apresentando 78 RPM. Nas décadas de 30 e 40, não eram incomuns os apelidos que muitos intérpretes receberam dos locutores da época. Havia uma garota repleta em ginga, vinda do subúrbio carioca, que recebeu um apelido bem sugestivo, o Samba em Pessoa. Era Aracy de Almeida. Meu moreno fez bobagem, maltratou meu pobre coração. Aproveitou a minha ausência e foi

tristeza, me ensina a natureza, sorrindo a tua dor. Não tem doutores da favela, mas na favela tem doutores. O professor se chama Bamba e ensina na macumba, cirurgia lá é samba. Pesadinha do meu cordão, cai da folia, meu amor. Sem esquecer tua tristeza, me ensina a natureza, sorrindo a tua dor. Já não se ouve a batucada, a serenata não há mais. E o violão deixou o morro e ficou pela cidade, onde o samba não se faz. Pesadinha no meu cordão, cai na folia, meu amor. Vem esquecendo a tristeza, sentindo a natureza, sorrindo a tua dor. Minha embaixada chegou, meu povo deixou passar. Ela agradece a licença que o povo lhe deu para desacatar. Ouvimos com Carmen Miranda, de Assis Valente, Minha Embaixada Chegou. Moreira da Silva, de Henrique Gonçalves, Amigo Urso. E Vassourinha, de Wilson Batista, Emília. Estamos apresentando 78 RPM. Esta é a Rádio Cultura Brasil, com mais uma saborosíssima edição do 78 RPM e a música brasileira dos anos 30, 40 e 50. Quem sabe um dos últimos cronistas do morro, com samba ao velho estilo, tenha sido Geraldo Pereira. Bento fez anos e para almoçar me convidou. Me disse que ia matar um cabrito, onde tem cabrito eu tô. E quando comes e bebe começou, no melhor da cabritada, a polícia e o dono do bicho chegou. Puseram a gente sem culpa no carro da rádio patrulha e levaram. Levaram também o cabrito e toda a bebida que tinha, quebraram. Seu comissário zangado não tava querendo ninguém dispensar. O patrão da Sebastiana que foi ao distrito e mandou me soltar. Bento fez anos e para almoçar me convidou. Foi, me disse que ia matar um cabrito, onde tem cabrito eu vou. Ora se vou. E quando comes e bebe começou, no melhor da cabritada, a polícia e o dono do bicho chegou. Puseram a gente sem culpa no carro da rádio patrulha e levaram. Levaram também o coitado do cabrito e toda a bebida quebraram. Seu comissário zangado não estava querendo ninguém dispensar. O patrão da Sebastiana é que foi ao distrito e mandou me soltar. Raça sem culpa no carro da rádio patrulha e levaram. Levaram também o cabrito e toda a bebida que tinha, quebraram. Seu comissário zangado não estava querendo ninguém dispensar. O patrão da Sebastiana é que foi ao distrito e mandou me soltar. Bento fez anos e para almoçar me convidou. Foi, me disse que ia matar um cabrito, onde tem cabrito eu vou, eu tô. E quando comes e bebe começou, no melhor da cabritada, a polícia e o dono do bicho chegou. Parada

não és mais aquela mulher carinhosa que outrora eu tinha. Só agora eu vejo que fui enganado, não era só minha. Já não és mais aquela mulher carinhosa que outrora eu tinha. Só agora eu vejo que fui enganado, não era só minha. Hoje leio no teu rosto quanto é grande teu desgosto através da tua dor. Há de ver no sofrimento que o arrependimento não existe para o amor. Já não és mais aquela, já não és mais aquela mulher carinhosa que outrora eu tinha. Só agora eu vejo que fui enganado, não eras só minha. Já não és mais aquela mulher carinhosa que outrora eu tinha. Só agora eu vejo que fui enganado, não era só minha. A verdade te revela, hoje não és mais aquela por quem eu tanto sofri. Volta, pois, arrependida para o pântano da vida onde eu te conheci. Aquela mulher carinhosa que outrora eu tinha. Só agora eu vejo que fui enganado, não era só minha. Coisa de patente, eu havia de acabar. Malandro não trabalhava, mulher boa não passava no palácio sem entrar. Se eu fora rei, minha gente, esta coisa de patente, eu havia de acabar. Não trabalhava, mulher boa não passava no palácio sem entrar. Se eu fora rei, toda mulatinha boa não andava mal vestida, nem me andava assim à toa. Se eu fora rei, toda mulatinha boa não me andava mal vestida, nem me andava assim à toa. Se eu fora rei de verdade, os males desta cidade eu mandava exterminar. Ficava com o pirata, a macumba e a mulata, com o samba pra sambar. Se eu fora rei, era o rei dos diplomatas, meu palacete seria palacete das mulatas.